Xanga muda e um certo orgulho. E é fliperama, escola um pesadelo. É sem futuro aí, não tem conselho. Problema nenhum, e o faro fino com certeza vai ser mais um.